chefe é chefe, né, pai? Eu gosto. Persão, som e acessórios. Sempre projetando com qualidade e perfeição. É o vitinho da galera do avião. Pichadinha é bom demais. Meto com as amiguinhas. Pichadinha é bom demais. É bom demais. É bom demais. Quando me vem passando os doidinhos, vai logo lá. Elas me dão. Ela. Ai! Ela que me vem passando. É sim! Mas elas me dão. Ai! Elas me dão. Ai! Bora, magrinha, pra ver, vai, vai! Me comentou com as amiguinhas. Pichadinha é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe. E quando me vem passando a doidinha, vai logo atrás. Bloca roxo, pai. É como faz amiguinha puxando, é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É lá, querosinho. Os meninos vêm logo atrás. Swing não, se amostrando. Olha a pegada do Riquelme na batera do Mingão. É como tu faz amiguinha puxando. É bom demais, é bom demais. Quando me repassando, ela veja. Mas elas gritam, elas gritam. Quando me repassando, você. Mas elas gritam, ai, fui. Bora, Bruno da Madeireira, vem, vem. E comentou com as magrinhas que Xaninha é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me repassando, Xaninha vai jogar. Chefe é pai, chefe é pai. Quando me vê passando, o Xaninho vai logo atrás. Eita, Biel. Eita. Lucas Braga, eu tô aqui só passando tempo, mas o chefe é você. Leve show. Vai comentou com suas primas que o Xaninho é bom demais. Comentou com as amiguinhas que o Xaninho é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vê passando, o grangeiro vem. Mas elas gritam, ah, ah, ah, ah, ui, ui. Quando me vem passando, bora pra morrer. Elas gritam, ai, ui. Caiaca! E comentou com as amiguinhas, com o Xandinha, bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me vem passando, as meninas vai logo atrás. Chefe é chefe, chefe é chefe, chefe é chefe, pai. Comentou com as amiguinhas, com o Xandinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Chefe é você, Carabodinho. Quando me vem passando, é avião. Alô, Pacheca. Você não é chefe não, você é patrão. Rancho do Pacheca. É o Fresca. Nayane Rodrigues. Confesso, eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda. Os melhores sons e acessórios você só encontra em um lugar. Você encontra na Persão. Da televisão. Sabe que sou viciado da Márcia Felipe, bebo um montão. A terceira música nem acabou. Já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria engano. Seria engano. Aí você me arrebenta. E o coração não aguenta. E os pés você não